this now with one. Turno 128 na saindo pela radial 107. É turno 28 ciente, 2640 estacionado. Luiz Salvador, muito boa tarde. Vou 1867. É Projeto Elefa, grado 1867. Salvador, tá 3, 2, 2, 3, decola na sua escuta. Então, 3, 2, 2, 3, está autorizado em voo 360, direto elétrico. Foxtrot já. Foxtrot já. Zero oito, Foxtrot já. Holy Mike, Foxtrot já. Feira, 0EFM, Foxtrot já. Foxtrot. professor de Salvador, 021. Semana pode falar direto, Leda? Leda, sou 021. Controle 35, passo a 0. Direto como? 208, Xenia 6315, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Xenia 6315, passando 1.700, certo? Direto dedo, Xenia 6315. 243. Bom, Zulu de Salvador, é Ocean Air 6142. Direto Boca, obrigado, 6142.